Sou 9044, sua identificação, chegada Maria autorizada, reduza para 25000 nós, desça até o nível de voo 070, QNH 10 no 5. Portugal, Girute 4, call Recife, 126, decimal 85, if enable 125, decimal 45. Traffic, 126, decimal 85, can I have a 125, decimal 45, aircraft 024. Raise it back correct. Vou ir para Serra Vita 366, desça para 250010, QNH 10 no 5. Autorizado a final do procedimento R9 da pista no 0, reporte passando Serra Vita 366. E 520, vou ir para Serra Vita 366. Serra Vita 366, até 3520. 3520. 3520, desça e mantenha 4000 pés. 4000 pés, 3520. Pelo 592 da Gol, foi autorizado voar direto Serra Vitor 366. Tá voando, Serra Vitor 366. Então vai ter que ser esquerda também, tem uma formação muito grande aqui na boca da Bahia. Dirigindo 4000 para 3520. 3520, desça para 25010, altímetro no 0,15. Eu fico tráfego nessa posição de 11 para 12 horas. Agora 8 milhas, é um banco 738 com 220 nós de ground speed em redução. 3520, 100, 200, reduzindo. Com 9044, desça e mantenha 4000 pés, QNH 1 no 0,15, após o TAP, voe para o Serra Vitor 366. 4000 no 0,5, pode estar Serra Vitor 3520 autorizado o procedimento e reporte passando Serra Vitor 366. Passará 3620. 1592, completa sinal do procedimento, chame por Salvador, frequência 18, sinal 95. Completa com a torre 729, obrigado, bom trabalho. Oi, Salvador. Bom dia, Gol no 592. Está a 1 milha de Serra Vitor 372. Gol no 592, autorizado por USP, no 0. Vento 1 no 00 grau, é minha. Livre de pouso no 0, Gol no 592. Completa sinal, chame torre frequência 98, decimal 95. 2951, acho que está 3520. 1904, desapera 2500, QNH1 no 005, autorizado sinal do procedimento da RINAVE da pista no 0, reporte passando Serra Vitor 366, reduza para 1909, vou seguir tráfego nessa posição de 12 horas, agora passando Serra Vitor 366, com Airbus 319 com 1509 de ground speed em redução. Pelo autorizado, a RINAVE 1 no 0, reportando 366, 9044, inicie redução para aproximação. Reduzindo 9044. Serra Vitor 366, voo 9044. Voo 9044, reduza para aproximação, chame Torre Salvador, frequência 98, decimal 95. Descendo, chama Torre 1895, voo 9044. Seu solo 31, chama 21 lá do sol. 21 lá. 3520 autorizado pouso, 120 graus, 8 lá. 3520 autorizado pouso. Após pela autorização para resolver, o King é número 10, parte 1, até a posição 6 Romeu do parte 3. Sim, chegaste aí, tudo resolve. Solo, boa noite, mano 592, hidro, já está pela alta. 592, Juliette.08, boa noite. Juliette para o ponto 08, boa noite. Michael Foster, primeira nave agora que vai ingressar na ponte 8. Tem condições de iniciar o reboque sem interferir com o portão? Positivo, iniciando sem interferir na 8. O 3520, são os 33, 121, sala direita. 3019, até 3520. Paulo Salvador, boa noite, até 3520. 3520, boa noite, Fax TV Alfa, mantém antes do Juliette. Alfa, antes da Juliette, até 3520. Salvador, bom dia, o voo 192 da informação, bravo, autorização recebida. Boa noite, autorizado Recife, nível 370. Decola da pista 10, curva à esquerda, subida Pucajã, Maracaju, e a do 17. Transponder 5554, controle 120.8. Autorizado, Recife 3770, decolando 10, curva esquerda, na Pucajã, Maracaju. No perfil 197, aerovia 5514, transponder 08, controle 192. Controle 2, correto, repasse pronto para pushback e acionamento. Gol 9044, táxi via Alfa Kilo, posição 2 Lima. Alfa Kilo, posição 2 Lima, 044. 2 GDX, 3 GDX. 5 GDX, vai para ingressar na posição. 7. Mike Alfa Oscar, eu solo. Mas já vamos na escuridão, livramos aqui a 10, estamos aqui na altura da 0 Nordeste, aguardando a entrada da 1-0, outro voo. Ok, o T3520, Juliette, ponte 1-0. Juliette 1-0, T3520. Sua esquerda. Ok, é, e pela cara que nós temos da Delta. Ok, obrigado. Autorizado, rebote até a parte 3, reporte ao término. Ok, marcar o papo seguinte, rebote ao término. 2, adicione identificação, chegada Mária autorizada. Voe direto para a posição Itapia, pois Itapia foi para a Terra Vita 366. Desça para o nível de voo 050, QNH 10 no 5. Gente, favor, direto para o Itapia, pode estar para a Terra Vita 369. Desça para o 050, altura para o 055, com o 8 no 2. Pode ir. Estou no 8 no 2, após Itapia, foi para a Terra Vita 366. Ok, então após Itapia, direto para o 365, com o 8 no 2. Nono Gol, 1192, puxa o direcionamento da posição 3, Romeu. Autorizado, Chile Taxi. Tá livre o 1192? Afirmo. Sim, autorizado, 1192. Mike Alfa Oscar, informa na nave da Gol, realizando pushback no patch 3. Ok, sim, vamos segurar aqui na tentação. Santos, seu voo no 192, 13, fecha a bordo. Maceió, alternativo, transmite 3 horas e 55. No 192, autorizado, pátio Índia, com temperatura 1,95, altímetro 10,15, bom voo. Autorizado Índia, com temperatura 95, na boa semana. Michael Foster, após a aeronave da Gol, autorizado ingresso no pátio 3. Ok, Michael, vamos ver. Voo 182, após desvios, voe para o TRC 366, desça para 250010, reporte passando o mesmo, nacional do procedimento de nave da pista no zero. Combinado, 250010, após desvio, TRC 366, reportar passando. Boa noite, boa noite, é o voo 192, Monte Pera da 10 Flávio. Voo 192, boa noite, bom dia. Autorizado, alinhar e decolar, 0, vento 12 graus, 0, 8. Autorizado, alinhar e decolar, 192. 2, decolado 55, acima transponder 5554, chama em controle do 08, boa viagem. Frequência 98, decimal 95. 95, vamos ver. Controle Salvador, gol no 192, a coluna se escuta, boa. Gol 992, contato radar, se mantém o nível de voo 370, via saída Puca. Puca 770, nível final 250. Gol 992, aguarde coordenação com o centro. Ok. Salvador, gol 1812, está passando 372, baixar trabalho. Gol 1812, pouso autorizado, pista 90, vento 120 graus, 089. Sentido, pouso 90, gol 1812. No solo ao 59, nível de táxi à direita, táxi via Alfa, recorte antes da táxi Juliette. Alfa, táxi Juliette, não vai responder. Tom 1992, chame Centro Recife, frequência 126.85, alterna 25.45, submontanha o nível de voo 250. 265.45, sessão 250, 1192. Vou no 812, ingresso de Alfa Kilo para o Pax 3. Kilo, Pax 3, 1812. No voo 1812, Alfa Kilo para o Pax 3, atente ao sinalizador. Alfa, Kilo com Pax 3, sinalizador 1812. Autorizado João Pessoa, nível 370. Decola da pista 1-0, curva à esquerda, subiu da Puca, Jamo, Aracaju, após Aracaju, direto. Transponde 5564, controle 120, decimal 8. 0-0-0-0-0. Transponder 1208 ao controle, 1520. Controle 520, protegimento correto. Pois não. Protegimento correto é abaixo do Aracaju Mega Estrenamento. Tem, você informa que no aqui está dando papi inoperante, mas ele está operante. Confirmando? É que está dando papi inoperante no aqui, mas a gente pousou agora e ele estava operante. Ah, gente, aqui no nosso sistema, como sistema automático, não tem como selecionar a opção operando como APAC. É como ele está operando até o dia 29 desse mês. Mas agradeço a informação. Ah, obrigado. Saudação, Mike Alfa Alfa, com o termo do reboque na posição 5-1 do Pax 3, alterado pelo Infraero. Gente, Mike Alfa Alfa, boa noite. É. 3520, só 1 novamente. Eu não tenho posição, eu tenho que ficar atento ao sinalizador no Pax 3. Você tem algum estimado de pushback? Aguarde. Fala, Gol 9434, autorização. Gol 9434, preparar a armadura elefa, aguarda a cópia. Aguarde. 3520, estimado ao Zuno, tem pushback para o pushback. Gente, graças pela informação, sou 3520. Um 9434, cópia. Prazer. Autorizado com fins, decolando da 1-0, curva direita, subida Arbor Elefa, após Elefa Nitibo, após Lu 2-1. Transponder 5567, controle 120, decimal 8, nível autorizado 380. Posição do TAM, ok, no pátio principal, então... A gente vai aguardar o início do curso do TAM para colocar o senhor na posição, ok? O gol no 8 e no 2. Gente, para manter a posição, sai do pátio 3, aguardando a execução 1, 8 e no 2. Pode fazer o puxo de acionamento. 3520, está autorizado? Teria condições de puxar um pouco mais a retaguarda e deixar livre a entrada do 10 para permitir a passagem de aeronave que está aguardando para ingressar nesse portão? Agora, afirmativo, tem essa possibilidade, está 3520 autorizado, vai deixar o 10 livre. Gráfico, 3520. Gol 18 no 2, informo que a aeronave da Tam vai puxar, iniciou o push no 10. O mesmo vai puxar mais a retaguarda para que seu ingresse aqui no portão 10. Pode prosseguir o táxi lento Alfa, ou pátio 3, contorne o grande pátio, portão 10. Gol no 8 no 2. Alfa 4, contorne o grande, o portão, confirma no 0, 8 no 2. Portão 10, afirma. Portão 10, obrigado. Aeronave 570, desça para 25000PES, QNH1005, autorizado a sinal do procedimento agendado da pistola 0, reporte passando terra dita 366. 10200, autorizado via Pátio Índia, vão preocupar a torre 118 desse 95, a Xixina 095, vão voltar 3520. Pátio Índia, torre 4 Vera, 3520. 3620, visual com o campo, 0905, 7 0.